convite, cigarro, cachaça, cannabis sativa, crack, cocaína, cerveja, copo cheio. Compensa? Consequência. Cadeia, crueldade, coronhada, calibre carregado, clique, clack, caixão, cortejo, cemitério, corda, cova, calamidade, criminalidade, comunidade, cultivando cultura, coletividade, companheiro, certo, correto, Cristo, capacidade.